O programa a seguir tem conteúdo, apresentação e produção independentes, sob a responsabilidade dos seus idealizadores. Acompanhe agora o programa Mulheres do Sertão. Informações gerais, debates e opinião popular. Produção e apresentação do Centro Nordestino de Medicina Popular. Parceria com o Fórum de Mulheres do Araripe e Grupo de Mulheres Jurema. Apoio financeiro da instituição Pão para o Mundo. Mulheres do Sertão, estamos hoje, né, com mais um programa Mulheres do Sertão. Eu sou Jéssica, faço parte do Grupo de Mulheres Jurema e Fórum de Mulheres do Araripe. E estarei com vocês hoje até 10h30, né, trazendo um pouquinho de informações. Nossa companheira Vera hoje, infelizmente, não pode comparecer, está em uma outra atividade, né, com as mulheres da Serra. E hoje a gente traz, Cidinha. Eita, bom dia, Cidinha, me perdoe, né? A gente chega no estúdio e fica um pouco meia perdida, como Vera sempre diz, não somos radialistas, né? Mas estamos aqui para tentar passar de forma clara informações das nossas companheiras. Mas bom dia, Cidinha. Bom dia, Jéssica. Bom dia a todas as mulheres aqui do sertão, né, do Araripe. Tá todo mundo tão contente, né? Hoje amanheceu aquele dia gostoso. O tempo que a gente tava esperando por isso. Vamos usufruir juntos. É, o tempo de chuva é sempre um tempo muito bem-vindo para todos nós aqui, né? A chuva, ela sempre chega em boa hora, né? Seria como eu estava falando, né? Nós hoje trazemos o tema por que é necessário que as mulheres se organizem, né? Mas... nós vamos iniciar nosso programa com a música, né? Dando bom dia a todas as mulheres, a todas e a todos os nossos ouvintes. Mas antes, Cidinha, hoje eu quero parabenizar nosso companheiro. Hoje é aniversário de Paulo Pedro, né? O esposo de nossa companheira Jurema Devânia. E eu quero iniciar desejando, meu amigo, um feliz dia, né? Uma feliz vida, muito cheia de muita alegria, de muitas conquistas, de muita saúde. E que Deus só multiplique, né, essa sua bondade, humildade, companheirismo. E é isso. Parabéns, Paulo. Então vamos ouvindo começar o nosso dia com Bom Dia de Zizi Posse. Um dia quero mudar tudo. Outro eu morro de rir. Um dia tô cheia de vida, no outro não sei onde. Maria, Maria é um dom, uma certa magia, uma força que nos alerta. Quero mudar tudo, no outro eu morro de rir. Um dia tô cheia de vida, no outro não sei onde ir. Um dia escapo por pouco, no outro não sei se eu vou me livrar. Um dia esqueço de tudo, no outro não posso deixar de lembrar. Um dia você me maltrata, no outro me faz muito bem. Um dia eu digo a verdade, no outro não engano ninguém. Um dia parece que tudo tem pra ser o que eu sempre sonhei. No outro dá tudo errado e acabo perdendo o que já ganhei. Logo de manhã, bom dia. Logo de manhã, bom dia. Logo de manhã, bom dia. Logo de manhã, bom dia. Sou diferente, no outro sou bem comportada. Um dia eu durmo até tarde, no outro eu acordo cansada. Um dia te beijo gostoso, no outro nem vem que eu quero respirar. Um dia quero mudar tudo no mundo, no outro eu vou devagar. Um dia penso no futuro, no outro eu deixo pra lá. Um dia eu acho a saída, no outro eu fico no ar. cabeça, nada demais. Só sei que eu acordo e gosto da vida. Os dias não são nunca iguais. Logo de manhã, bom dia. Logo de manhã, bom dia. Logo de manhã, bom dia. Logo de manhã, bom dia. Pra lá. Um dia eu acho a saída, no outro eu fico no ar. Um dia na vida da gente, um dia sem nada demais. Só sei que eu acordo e gosto da vida. Os dias não são nunca iguais. Logo de manhã, bom dia. Logo de manhã, bom dia. Logo de manhã, bom dia. Logo de manhã. São 9h39, né? Voltamos com o nosso programa Mulheres do Sertão. Hoje com o tema, né, que a gente traz para debate, é por que é necessário que as mulheres se organizem, né? E a gente fica... Volta naquele velho ditado, né, Cidinho, onde dizem assim que uma andorinha só não faz verão, e essa é uma realidade. E em relação às mulheres, é uma realidade muito mais forte, né, que chega para a gente muito mais forte. Porque se a gente não se organizar, é muito mais complicado, né? Nós todas sabemos o pesar de ser mulher, né, no mundo, no Brasil, e num Brasil da forma que esse se coloca para a gente. Né? Eu gostaria também de compartilhar com vocês, né, que de 25 a 28 de maio eu e Vera estivemos, né, no Recife em um curso, o curso nacional de formação feminista. Nós na MB, a auto-organização dos movimentos, né, onde lá contamos com a presença de 50 mulheres 17 estados, né, do nosso país. Então é uma misturada boa, é um bom caldo, né? Várias mulheres de vários locais e várias localidades, todas com o mesmo propósito, né, de discutir, de trazer as suas realidades e juntas somarmos forças, né, para o enfrentamento do nosso cotidiano. E o enfrentamento dessas novas, digamos assim, pautas, né, que todos os dias estão aí postas para nós, né, agora muito mais fortemente, nesse contexto político que nos encontramos. E a gente vai trazer um pouquinho, né, e foi diante desse curso, né, das várias propostas, das várias reflexões que fizemos lá, que Vera, né, traz propôs esse tema da necessidade da nossa organização enquanto mulheres, para fortalecimento, né, da nossa luta, da nossa vida. Eu trago agora uma fala da nossa companheira Cléia, que é lá de Recife, que faz parte do Fórum de Mulheres. Bom dia, eu sou Edicléia Santos, sou do Grupo Espaço Mulher de Passarinho, Fórum de Mulheres de Pernambuco e Rede de Mulheres Negras. Essa formação é importante porque, diante dessa conjuntura que estamos, né, o fórum que faz parte da articulação de mulheres brasileiras, isso vai nos deixar muito mais forte para, quando a gente chegar nos nossos municípios, a gente se fortalecer junto com as outras companheiras, fazer nossas ações e botar essas mulheres na rua, porque com isso a gente nos fortalece, né? E a gente luta por um direito, por nenhum direito a menos. A gente traz a companheira Cléia, né, bem empolgada. O encontro, ele foi um espaço de muitas discussões, muito aberto, né? Já imaginou, né, 50 mulheres juntas, discutindo. É, infelizmente, as pautas, os problemas, né, elas são praticamente os mesmos. Lógico que cada região tem suas especificidades, mas, no geral, a luta é a mesma, né? A luta por direito, por igualdade de gênero, pela não violência contra as mulheres. E aí, quando a gente vem, né, se perguntar como é, por que é necessário a nossa organização, Cidinha, eu inicialmente vou falar um pouquinho de como nós estamos organizadas, né, diante dessa necessidade que a gente observa de nos unirmos e estarmos juntas, as companheiras, nessa luta. Aqui no Araripe, né, nós estamos organizadas em associações, né, nem sempre associações só de mulheres, associações mistas, grupos de mulheres, fóruns, e em todos os agrupamentos, nós, né, sempre usamos esse termo, que nós bebemos na fonte do feminismo. Né? Não basta a gente estar em algum movimento e a gente estar junta, onde não sejam espaços que respeitem as nossas pautas, né? As nossas frentes de lutas e que agreguem nossos valores. Por isso a gente reforça a importância de estar nesses espaços, de estarmos juntas, organizadas, mas em lugares que realmente dê a oportunidade para que as mulheres coloquem os seus problemas, né, as suas angústias, para assim a gente chegar a um consenso, né, digamos assim, aos nossos objetivos, né, de debater e em pauta. Só falando um pouquinho, várias vezes a gente vem falando aqui no programa, né, sobre o feminismo, que o grupo de mulheres é um grupo de mulheres feminista, né, como o Fórum de Mulheres. E só para a gente entender, né, que o feminismo entende, né, que precisamos sim nos organizarmos a partir de uma linha de pensamento, né, procurando explicar a situação das mulheres, né, e elaborar continuamente críticas à denúncia, à injustiça dessa sociedade patriarcal onde a gente vive. Né. Por isso que é tão importante a gente fazer essa reflexão de estarmos nesses espaços e que esses sejam espaços que realmente contemplem, né, as necessidades de nós mulheres. O feminismo é a movimentação das mulheres na sociedade, onde lutamos por direitos, por mudanças, por igualdade, por justiça e por transformar a própria sociedade. Né? O feminismo, ele não é o oposto do machismo, né? A gente sempre está trazendo isso, não nos colocamos acima de ninguém, só não queremos estar abaixo, né? Nós queremos estar em pé de igualdade, uma sociedade mais justa, mais igualitária. Porque quando a gente luta por uma sociedade onde a mulher não seja violentada, onde seus direitos trabalhistas, seus direitos sociais sejam igual, né, ao do homem, igual para todo mundo, por que essa diferenciação por sexo? Né? Então, essa é uma das coisas que a gente, né, que nós feministas, nós do Fórum de Mulheres, da AMIB, prezamos muito dentro do movimento. Né, por entendermos que a igualdade e a justiça que a gente quer não é possível nessa sociedade patriarcal, capitalista e racista que aí está exposta. Né? E diante desse panorama político, né, que encontramos hoje, de grandes percas para o movimento de mulheres, reafirmamos a necessidade, né, da gente estar cada vez mais junto, cada vez mais trazendo essa pauta, empoderando as mulheres e agregando, né, para nosso movimento. Essa é uma percepção de todas aquelas que estavam lá nesse curso. Né? Muitas vezes a dificuldade ainda de agregar as mulheres para o movimento. Nós sabemos que existem N problemas, né, de participação, muitas vezes até pela falta de entendimento, mas pela falta de disponibilidade. Por essa mulher já sofrer uma violência, né, doméstica, psicológica em casa e não se perceber, né, mas a gente traz e reafirma a importância de estarmos, né, companheiras, juntas, engajadas, principalmente nesse momento tão crítico que a gente vem passando. Não podemos, né, nos calar contra a dominação e a opressão das mulheres, né? Os nossos agrupamentos, eles são plurais, né? Nós, Movimento de Mulheres, temos vários agrupamentos, nós temos fórum, temos associações, temos mulheres de sindicato que estão juntas, né, conosco nessa luta, e alguns homens que são simpatizantes, né, do movimento de mulheres, do feminismo, mas a participação, né, agregar essas mulheres, trazer para frente essas mulheres, traz uma força muito maior. A prova disso, né, a gente teve aí o 8 de março, onde a gente não estava comemorando nada, porque não há nada a comemorar, né? Tampouco vamos alimentar esse comércio que se faz, né, em cima dessas datas comemorativas, de presente, de flores. Eu creio que todos esses agrados, todos esses mimos, eles podem e devem ser feitos durante toda a nossa vida, durante todo o ano, né? Vamos tentar também parar um pouquinho esse capitalismo, esse consumismo que nos impõe, que nos empurra a comprar, a ter, para justificar muitas outras coisas, muitos outros valores que a gente vem perdendo com essa não priorização, digamos assim, do nosso tempo, né, dos verdadeiros valores, de agregar, de parar e pensar realmente o que é melhor e o que traz crescimento, né, para nós enquanto pessoas, enquanto mulheres, né, enquanto cidadãs. Então a gente traz essa reflexão. Como eu já disse, né, só reafirmando aqui, o feminismo, ele não é o oposto do machismo, né? O feminismo, ele traz uma luta, né, ideológica por um lugar melhor para nós, né, mulheres, e para todas as pessoas, e para todas as demais pessoas. Certo? Eu falo muito rápido, a minha amiga Cidinha, ela tem que ficar me pausando, mas é assim mesmo. A gente vai agora, né, ouvir mais uma música para clarear, para desmistificar um pouquinho. Eu gostaria que todas as companheiras prestassem atenção na letra da música, né? Vamos lá, Cidinha, de Desconstruindo Amélia. Cada coisa posta em seu lugar. Filho dorme, ela arruma o uniforme, tudo pronto pra quando despertar. O ensejo, a festa tão prendada, ela foi educada pra cuidar e servir. De costume esquecia-se dela, sempre a última a sair. A despeito de tanto mestrado, ganha menos que o namorado e não entende o porquê. Tem talento de equilibrista, ela é muita se você quer saber. Hoje aos 30 é melhor que aos 18, nem Balzac poderia prever. Depois do lar, do trabalho e dos filhos, ainda vai pra night beber. agora são 9h54, né? Eu gostaria, como eu disse, a gente começa o programa nessa ansiedade, né? Meio atropelada. Mas eu gostaria de dar meu bom dia, né? Deixar meu... nosso abraço, nosso beijo a todas as nossas fiéis ouvintes, né, que estão aí em todo esse Araripe, as mulheres do Fórum de Mulheres do Araripe, as Juremas, Dona Dejalva, minha mãe, né, que está todos os sábados nos ouvindo, mulheres do Sítio Palácio, lá em Granito, mulheres na Serra do Inácio, Sítio Pedras, Agrovilas. Né, dizer que essa resposta, esse feedback que vocês dão a gente, que nos empolga, nos empodera a estar cada dia, né, aqui trazendo mais informações, trazendo um debate para realmente somar nas nossas vidas e despertar, né, a grande necessidade que temos de nos unirmos, né, de estarmos todas juntas, fazendo esse movimento acontecer, nos movimentando realmente. Não basta só estarmos agrupadas, precisamos estar agrupadas com pensamentos alinhados para defender e criar estratégias para enfrentar todas as formas de opressão, né, a nós mulheres. Eu venho o tempo todo aqui no programa falando, né, um pouquinho sobre sobre a AMB, que é Articulação Nacional de Mulheres Brasileiras, só para a gente entender um pouquinho, né? Porque a gente, nós estamos agrupadas em associações, em grupos de mulheres, de uma forma mais geral no Fórum de Mulheres do Araripe, que agrega todas, né, todas as cidades aqui da nossa regional. Nós temos representatividade desses movimentos de mulheres das cidades, e também temos em âmbito nacional a AMB, que é a Articulação Nacional a Articulação de Mulheres Brasileiras, né, que é uma articulação nacional. E eu vou trazer um pouquinho, né, o que é a AMB, para a gente entender mais claramente. Mas antes disso, eu trago uma outra fala, né, de uma companheira, Angélica, lá de Chapecó, que deu seu depoimento aqui para enriquecer nosso programa. Como eu disse, eram muitas mulheres, pensamentos diversos. Era um verdadeiro canteiro, né, de ideias, de soma de lutas. Sou da AMB Chapecó e também faço parte do coletivo Tereza, lá em Chapecó também. A importância dessa formação para nós da AMB é indiscutível. Primeiro porque quando a gente está nos agrupamentos locais, a gente conhece a realidade específica do nosso agrupamento, né? Então, existe uma vivência, existe uma troca de conhecimento, um intercâmbio, mas é entre as pessoas que fazem parte do mesmo grupo. E, evidentemente, com direcionamentos a partir da AMB Nacional. Mas a formação, quando ela acontece dessa forma, existe um intercâmbio muito maior de saberes, de experiências, porque a gente percebe que como outros agrupamentos lidam com questões que também são questões que nós temos, existe também a troca de experiências, que às vezes, por exemplo, como um agrupamento resolve determinada questão ou desenvolve determinada ação, pode ser algo que inspire as nossas ações, e essa troca eu acho que é muito saudável. E tem também essa questão da formação mesmo, que a formação é importantíssima, porque não apenas a gente está na AMB como se fosse algo solto. Não, a AMB é uma articulação que envolve diversos olhares. Eu acho que a gente tem diversas formas de olhar para essa realidade, e a formação ela vai nos dando subsídio, vai nos dando condições de refletir sobre as questões que são as mais importantes dentro do feminismo, por exemplo, ou dentro das frentes da AMB. Então, a formação ela é indispensável. É a primeira vez que eu participo de um momento como esse. E é, é uma densidade de informações, é uma densidade de troca, uma densidade de conhecimento que é indiscutível. Assim, a todo momento não só no, nos momentos dos grupos menores ou dos grandes grupos ou do debate, mas até mesmo nos intervalos, no café, no almoço, em todos os momentos, são momentos para troca e a gente aprende durante todo o tempo que está aqui. Então eu acho que está sendo muito bom mesmo. E aí a gente só agradece, né, a Angélica, e a gente traz, né, Cid, a gente fez questão, Vera fez questão de pegar esses depoimentos das mulheres que estavam lá. Na verdade, a gente tinha vontade de pegar de todas, porque realmente foram debates muito ricos, né? Como traz a Angélica, é importante estarmos o tempo todo, né, nos formando, nos reorganizando, para assim sermos realmente frentes de lutas empoderadas. Né, e a gente, o que empodera a gente realmente é o saber e alinharmos, né, localmente com o estadual e com o nacional as pautas de lutas, porque assim se fortalece, né, e a gente consegue avançar, né, nessa maré tão difícil que estamos, né, desse governo ilegítimo, mas a gente começa a avançar, né. Ao meu ver, quando nós mulheres já conseguimos sair de nossas casas, nos agruparmos para discutir ideias, discutir problemas, mas também trazermos alegrias, trazermos experiência, já é um grande fortalecimento para nós mulheres, né, que muitas vezes somos privadas até de sair do nosso ambiente, né, que foi colocado como, digamos, próprio da mulher, para estar fazendo parte desses movimentos. Eu trago aqui um pouquinho para ficar mais claro, né, o que são esses agrupamentos, o que é a AMB, para que a gente comece a abrir, comece a expandir mesmo essa visão, né, de soma, de totalidade que o movimento de mulher hoje no Brasil tem, né. A gente não pode deixar passar aqui, deixar de falar, perdão, que Pernambuco ele tem um movimento muito forte, reconhecido mundialmente, né, de organização de mulheres, de enfrentamentos. Então, a AMB, Articulação de Mulheres Brasileiras, é uma articulação política não partidária, cuja origem está no esforço de articulação do movimento de mulheres brasileiras, vivenciado no processo de preparação para a 4ª Conferência Mundial sobre a Mulher, né, Igualdade e Desenvolvimento em Paz, organizada pela ONU e realizada em Pequim, né, em Beijing, em 1995. A AMB tem em seus princípios a definição de sua identidade feminista e o respeito à autonomia organizativa e política dos espaços organizativos que constituem. Estes espaços são articulações em cada unidade da federação, chamado de redes, fóruns e núcleos ou articulações mesmo, que congregam coletivos e grupos autônomos de mulheres, secretarias de mulheres, sindicatos e outros movimentos mistos, quanto ao sexo, né? ONGs, feministas e mulheres não vinculadas a organizações, né? A AMB está nesses espaços que nós chamamos de agrupamentos estaduais. Só para a gente se situar realmente, né, o que chama quando a gente... não, então você pertence, você faz parte de um grupo de mulheres? Não, você está dentro de um fórum de mulheres? Não, você está na AMB. Na verdade, a gente está somando as ações, né? A AMB ela faz essa articulação, traz para a vida das mulheres a pauta, né? Entendemos que é muito mais forte quando estamos... Os problemas são diversos, como já falei, existem as especificidades de cada região, mas na totalidade nossa luta, né, nossa pauta de enfrentamento são as mesmas. E se a gente direciona, se a gente alinha as nossas ações, né, nós estaremos muito mais fortes e estaremos muito mais perceptivas, né, para ver realmente o que está acontecendo, a forma que está acontecendo, toda a jogada política, partidária, que colocam e que nós sabemos e já estamos sofrendo na pele, né? Que essas reformas que estão aí colocadas, seja a reforma trabalhista, a reforma previdenciária, a gente já trouxe aqui que nós mulheres vamos ser, né, as pessoas que vão sofrer mais com isso. Isso é isso é visível, isso já está aí visível, com todas as derrotas, os enfraquecimentos que tivemos, né, ao longo aí desse ano passado e desse ano, né? A gente fica até assustada, como sempre a gente vem dizendo aqui, a gente dorme com uma notícia e acorda com outra, e somente coisas que vêm enfraquecer, né? Então, podemos entender que a MB define-se como um movimento feminista, autônomo, antissistêmico. Ou seja, né, que luta contra o patriarcado, anticapitalista, e ele é antirracista, né? Então, existem várias frentes de luta da MB, mas essas são as frentes que, né, a gente traz logo, digamos assim, encabeçado. Cidinha, a gente traz, né, mais uma música para a gente poder colocar as ideias no lugar. São muitas informações, né? A locutora fala muito rápido, mas isso é para que a gente fique realmente assim com aquela pulguinha, né, atrás da orelha, e se sinta curiosa e se sinta cutucada mesmo a vir participar, né? Então vamos ouvir agora Feminina com Joyce. Fio da vida só pra poder cortar. Depois se larga no mundo pra nunca mais voltar. Ô mãe, me explica, me ensina, me diz o que é feminina. Não é no cabelo, no dengo, no olhar. É ser menina por todo lugar. Então me ilumina, me diz como é que termina. Termina na hora de recomeçar. Dobra uma esquina no mesmo lugar. Prepare e bota na mesa com todo o paladar. Depois acende outro fogo, deixa tudo queimar. Ô mãe, me explica, me ensina, me diz o que é ser menina. Não é no cabelo, no tempo, no olhar. É ser menina por todo lugar. Então me ilumina, me diz como é que termina. Termina na hora de recomeçar. Dobra uma esquina no mesmo lugar. Prepara e bota na mesa com todo o paladar. Depois acende outro fogo, deixa tudo queimar. Ô mãe, me explica, me ensina, me diz o que é ser menina. Não é no cabelo, no tengo, no olhar. É ser menina por todo lugar. Me ilumina, me diz como é que termina. E termina na hora de recomeçar. Dobra uma esquina no mesmo lugar. E esse mistério estará sempre lá. Feminina, menina, no mesmo lugar. Esse mistério estará. 10h09, voltamos com o nosso programa Mulheres do Sertão, né? Hoje aqui em debate, porque é necessário, né, que as mulheres se organizem. Eu fico sempre, eu gosto muito dessa música, eu fico encantada, e a gente procura trazer músicas que realmente falem, né, para nós, da nossa condição, do local de merecimento, das lutas, dos enfrentamentos que vivemos no nosso cotidiano. E essa música, ela me diz, né, mãe, me diz o que é ser feminina, né? Será que é aceitar toda essa opressão, né, que é colocada aí para a gente? Se ser feminina, se ser mulher, é ser mãe, é ter que se sujeitar a trabalhar só em casa, a cuidar só da família, a não enfrentar, né, a não abrir a boca quando se sente oprimida, quando sente seus direitos violentados, né? Então, se ser feminina nos colocar nesse local, então eu digo que eu não sou feminina, eu sou feminista. Né, Cidinha? Eu falava ainda há pouco, né, desses retrocessos que estamos vivenciando, né, que tem trazido grandes percas e tiram, né, que batem diretamente na nossa carne, nos parcelam. E essa semana, eu acho que quarta-feira, terça ou quarta-feira, né, a gente está atenta ao que está tramitando lá no Congresso, né, porque as coisas são feitas muito na calada da noite, quando a gente acorda. Mas tem uma PEC, né, a PEC 29 de 2015, se eu não me engano, o autor é Magno Malta, né, e alguns outros, que está tramitando, está avançando, e essa PEC, ela é pelo fim do direito ao aborto, né? Nós sabemos que o aborto no Brasil, ele é permitido, ele está previsto em leis, né, em caso de estupro, em caso de crianças com anencefalia e risco de morte materna. Então, essa PEC que está lá tramitando, né, ela é para que não seja permitido nem casos de estupros, né, nem de risco materna ou de fetos com anencefalia, que essa gravidez seja interrompida. Isso é uma violação enorme nos nossos direitos. Nós sabemos que o aborto no Brasil hoje é uma questão de saúde pública, né? Já foram feitas pesquisas, inclusive na nossa região, né? Ele foi apontado como a primeira causa de mortes maternas. Não à toa, né, se instalou uma maternidade de referência aqui no nosso município. E essa é uma discussão que a gente tem que fazer, que a gente tem que estar atentas, né? Passa uma PEC dessa. Já imaginou uma menina de 10, 12 anos é estuprada e ela vai ser obrigada a manter, né, uma gravidez, correndo vários riscos, né, para a sua vida, já que uma vez a violência psicológica, né, já trouxe danos imensuráveis para a vida dessa criança, para a vida dessa mulher. Então a gente tem que estar atenta, a gente tem que estar ligada nesses retrocessos e nos unirmos, né? O tema do programa hoje, a gente vem o tempo todo aqui falando, e eu creio que cada informação que a gente traz, a gente reforce, né, essa necessidade da nossa organização enquanto mulheres, seja nos agrupamentos. A gente fala muito, né, da participação nos agrupamentos, nos fóruns, nos grupos, porque entendemos que essa é a melhor forma de solidificar nossas lutas. Mas nada impede que mulheres autônomas, né, que não estejam ainda engajadas nem em nenhum movimento, participem sem necessariamente estar nesses espaços, mas que venha, né, com a gente somar. Somar para que a gente fique mais forte, né? Aqui no Araripe, né, nós temos nosso movimento forte, né, que se solidifica a cada dia, que é o Fórum de Mulheres do Araripe. Né? O Fórum de Mulheres do Araripe, ele se reúne a cada 2 meses. Ele é composto, como eu disse, né, como eu já disse inicialmente, por vários movimentos sociais de toda a região, de todos os municípios, sindicatos, grupos de mulheres, mulheres autônomas. Então, a gente se reúne de 2 em 2 meses. A gente vem fazendo as reuniões aqui, né, no auditório do Caatinga, nosso grande parceiro de luta, né, que sempre está engajado com o movimento de mulheres, né, um movimento social forte, né, na defesa dos agricultores, na defesa da agroecologia, né, da implantação de uma agricultura sustentável. E as pessoas que queiram, né, as mulheres que queiram participar, né, do Fórum de Mulheres ou do Grupo de Mulheres Jurema, elas podem se dirigir, né, nossa reunião vai ser dia 7 agora de junho no Auditório do Caatinga, às 8h30, então está aberta para todas as mulheres que queiram participar, serão bem-vindas. Nós precisamos realmente nos somarmos, trazer nossos problemas, colocarmos lá, debatermos, para juntas enfrentarmos toda essa tudo isso aí que está imposto, está colocado, empurrado de goela abaixo para nós mulheres. Então, é só, ou então, se você não for, não quiser, não tiver condições de poder ir nessas reuniões, né, agora que já vai ser dia 7, vocês podem também entrar em contato com a gente, né, todos os sábados nós estamos aqui das 9h30 até as 10h30 na Rádio Voluntário, trazendo essas informações para vocês, e a gente também abre para fazer essa conversa, como também, como diz Vera, né, nossa amiga Vera, que também faz parte do Fórum de Mulheres, do Grupo de Mulheres Jurema e da AMB. Nós estamos aqui, esse é um programa direcionado para as mulheres, aberto às mulheres, né, para trazer suas colocações, suas alegrias também, né, porque nós, mulheres, e nós feministas, eu acho que mais fortemente, vivenciamos também muitos momentos felizes, né? Quando a gente solta as amarras dessa opressão, nós vivemos muito melhor, né, e bem mais feliz. E aí a gente faz também, né, nossas comemorações, nossas festas, e nesse encontro de formação que foi tão importante lá na AMB, né, para entender realmente o que era a AMB, o que precisava se ajustar e como eu poderia trazer as experiências, né, nós poderíamos trazer as experiências de uma nacional, de mulheres de Natal, do Amapá, do Amazônia, Acre, de tantos lugares, com tantas experiências, para somar, né, mudar a forma de fazer esse movimento, né, fazer esse movimento horizontal, onde todas nós temos o direito, temos o espaço de participação, né. Mais uma vez, reforço. É importante estarmos nos espaços, mantermos nosso lugar, nossas cadeiras, mas nos fortalecemos muito mais quando estamos em espaços, né, com mulheres, mulheres feministas que respeitam e estão abertas a dialogar nossa pauta, nossos problemas. Então, por isso que é tão importante a participação, a organização de nós mulheres, né? E eu não sou muito boa de poema, né? Gostaria que a minha amiga Cláudia Xenofonte, nossa jurema, estivesse aqui para ler, mas eu trago aqui um poema que foi feito por uma colega e distribuído lá no encontro, e eu vou ler para vocês. O feminismo nos deu ar, de Mariana Florencio. Fomos chegando de mansinho, buscar as outras para conversar, e tiramos aos pouquinhos as correntes e as amarras quebrar. Não nascemos nessa vida para todos em nós mandar, e assim devagarinho começamos a trabalhar. Intervindo no sistema de modo a visibilizar tudo que nós passamos e estamos a passar. Pois mulher empoderada pode, sim, ir a todo lugar. Enxergando as mazelas dessa vida, não se deixe contaminar. Pois bem, foi desse jeito que passamos a atuar. No início éramos 30, depois começou a minguar. Teve um momento que chegou apenas 3 para conversar. Deu uma tristeza danada, vontade de mandar tudo pro ar. Mas aí não desistimos e aos pouquinhos começamos a melhorar. Daí fomos percebendo, o grupo precisa mudar. Temos muito que aprender para nos empoderar. O que sabemos é muito pouco, os problemas aqui são muitos, desse jeito não vai dar. Conhecimento reduzido, dificuldades de acessar. A pobreza imperando e o desafio ao maltratar. Precisamos de outro grupo para nos relacionar. Foi assim que o SOS em nossa vida veio entrar, oferecendo elemento para nos emancipar. E com muito conhecimento começou a nos mostrar como que é a vida e que nos direitos acessar, nos mostrando um caminho que é justo alcançar. Pois na vida nada é fácil, não adianta lamentar e botar a mão na massa para juntas transformar. Esse mundo que é de todos, não se deve isso negar. Seja pobre, seja rico, todos devem respeitar. Não nos venhas com balela tentando nos enganar, pois agora a gente entende, o feminismo nos deu ar. Vamos agora ir em frente, aprender sim a lutar, pois se ficarmos paradas, nada vamos transformar. E foi pensando desse jeito, nossa nova forma de organizar. Na politização das mulheres, resolvemos atuar, empoderada pelo feminismo, para nossa vida transformar. Então, gente, esse foi um poema, né? O Feminismo Nos Deu Ar, de Miriam Florencio, uma companheira de luta da gente, e que reforça, né? Nós que somos colocadas, né? Como guerreiras, como lutadoras, que temos muita força, conseguimos organizar a vida de todos e a nossa também, devemos sim, né, nos agrupar, nos empoderarmos, nos juntarmos para somar, para aprender, né, fortalecer o movimento. É preciso estudar, é preciso entender as nuances que esse cotidiano vem colocando para a gente. Muitas vezes a gente não percebe o lugar onde estamos, né? A gente sabe que existem várias mulheres, várias pessoas em relações de violência, mas que não se sentem, né, por até desconhecer quais os tipos de violência. Então, precisamos cada vez mais nos empoderarmos, né, de nossas falas, nos apropriarmos do que temos aí pela frente, das frentes de luta que precisamos estar agindo, para que a gente, sim, solidifique e faça, né, um movimento feminista, horizontal, que chegue até todas nós. A gente traz agora mais uma contribuição de uma guerreira, uma companheira lá do Amapá, Antônia, que traz um pouquinho para ela, né, também o que foi esse momento lá de formação política na AMB. Eu sou Antônia Pedrosa, de Roraima, do Movimento Feminista de Roraima. Sou militante do movimento já há algum tempo e nós, feministas, vemos que esse curso é muito importante, principalmente nessa atual conjuntura em que nós estamos, onde as mulheres estão sendo as mais atacadas, né? Saiu do armário, entre aspas, a misoginia, né? O preconceito, o sexismo. Então, as mulheres estão na ponta disso tudo. E esse movimento, esse encontro é importante para que nós possamos nos organizar melhor. Nós já estamos organizadas, mas é importante esse apoio mútuo, né? Essa definição, estratégia de como nos portarmos, de como agir frente a todas essas enxurradas de retrocessos que estamos vivendo. Então, esse encontro, nesse momento, ele é essencial e também estratégico, no meu ponto de vista. Que aí a gente volta para os nossos lugares, onde nós fazemos a militância local, reorganizamos, enquanto mulheres, as nossas pautas, as pautas principais, as pautas essenciais a serem combatidas nesse momento. Então, esse encontro nacional, ele vai ter um reflexo diretamente nas nossas localidades. Para mim, ele é muito importante e de suma importância. Mais uma mulher aí encantada, nossa companheira Antônia. Antônia faz parte do movimento sindical lá no Amapá, uma mulher muito empoderada, né? Traz mais uma vez o que foi, né? O que foi a importância de estarmos lá discutindo e de nos fortalecer. E aí, é essa mensagem que a gente quer deixar, né? A gente traz a proposta do programa hoje, que foi, né, porque é necessário. Né, e diante de todas essas falas, diante de toda a conjuntura que vivenciamos, vemos, né, a importância de estarmos cada vez mais juntas, agrupadas, delineando, né, nossas lutas, agregando realmente nossas forças, porque só assim a gente vai conseguir, né, E a AMB, ela tem uma, a gente sempre tem um grito, né, que diz assim: companheira, me ajude, que eu não posso andar só. Sozinha ando bem, mas com você ando melhor, né? Então acho que esse é um grito de luta que reflete, né, que traz a necessidade realmente de estarmos cada vez mais juntas, agrupadas, né? Então fica o convite a todas as mulheres a participar do Fórum de Mulheres do Araripe, né? Um local aberto para a gente estar colocando, trazendo nossas, trazendo as pautas estaduais, nacionais e também locais, né? A gente precisa estar atuando, a gente precisa estar ligada no que está acontecendo e nas coisas que estão fazendo ou querem fazer conosco, né? Então a gente já chega, né, aos minutos finais do nosso programa, mais uma vez agradecendo a audiência de todas as nossas companheiras, dos nossos companheiros também, né, que tem nossas, que nos dão audiência, que estão aí sempre ouvindo as mulheres, ouvindo o que a gente tem a dizer, o que a gente quer passar, e que fique essa pulguinha, né, da curiosidade e dá vontade de fazer com que as coisas realmente mudem, né? Então, um bom final de semana para todas nós, né? Com muita chuva, com muita alegria. E a gente se despede hoje, né, com a música Encontros e Despedidas, de Maria Rita. Então, um bom sábado e um bom final de semana a todos e todas. De notícias no mundo de lá, diz quem fica. Me dê um abraço, venha me apertar. Tô chegando. Coisa que gosto é poder partir sem ter planos. Melhor ainda é poder voltar quando quero. Todos os dias é um vai e vem. A vida se repete na estação. Tem gente chega pra ficar, tem gente que vai pra nunca mais, tem gente que vem e quer voltar, tem gente que vai e quer ficar, tem gente que veio só olhar, tem gente a sorrir e a chorar, e assim chegar e partir, são só dois lados da mesma viagem. É o mesmo trem da partida. A hora do encontro é também em despedida. A plataforma dessa estação é a vida desse meu lugar. É a vida desse meu lugar. É a vida. Esse meu lugar é a vida desse meu lugar.